os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os ovos fugiram, todas as camas rangeram, seu corpo nu só dormia, ao lado meu fervilhava, na madrugada tão fria, sem saber se ele acordava, ou se eu me possuía, mas que você eu sonhava, pois no seu sonho eu queria ter com você uma vaga, no leito que se ilumina com a fogueira de uma paixão. E nesse vai ou não vai, fiquei meio sem direção, meta que passa bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Todos os galos cantaram, todas as chuvas caíram, todos os gatos brigaram, todos os homens fugiram, todas as seu corpo só dormia, fala que fervilhava, na madrugada tão fria, sem saber se acordava, ou se eu me possuía, mas que você eu sonhava, hoje no seu sonho eu queria ter com você uma vaga. Vai ou não vai, fiquei meio sem direção, meta que passou bem longe dos olhos da multidão. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim, mas já não dava não. Se fez manhã dormir, mas antes eu senti você tocar em mim.